É mais uma do Trio Calafrio. De ideia, Trio Calafrio. É, mas então, ó, se liga na parada. Quem não embrasa? Baza, fi. Pam, pam. Bum, bum. Parará, pam. Bum, bum. Pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Parará, pam. Pam, pam. Solta. E consequentemente ela joga a bunda na tropa. Encosta na minha frente, dá uma assada nervosa. Rebole não se cansa. Pararam pam, pam pam pam, bum bum bate a pampa. Pararam pam, pam pam pam, bum bum bate a pampa. Pararam pam, pam pam pam. Nossa, que abundância, o teu bumbum balança. Então joga essa putra que vai. Bum bate a pampa, pararapa, papa. Bum bate a pampa, pararapa, papa. Vai, bum bate a pampa. Bate a bunda, olha o tamanho da busanfa. Segue o baile, deixa que o corpo balança. Ó, oh, e a loirinha, bate a, bate a, bate a, bate a. A moreninha, bate a pump. E a pretinha, bate a pump. E a ruivinha, bate a pump. E a branquinha, bate a pump. Pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa. No baile do Tadeu ela se solta. E consequentemente ela joga a bunda na tropa. Encosta na minha frente, dá uma assada nervosa. Rebole não se cansa. Pararam pam. Pam pam pam, bum bum bate a pampa, pararam pam, pam pam pam, bum bate a pampa, pararam pam, pam pam pam, bum bate a pampa. Nossa, que abundância, o teu bumbum balança, então joga essa putra que vai. Bum bate a pampa, pararam pam, pampa, bum bate a pampa, pararam pam, pampa, vai, bum bate a pampa. Bate a bunda, olha o tamanho da busanfa. Segue o baile, deixa que o corpo balança. Ó, oh, e a loirinha, bate a, bate a, bate a, bate a pump. A moreninha, bate a pump. E a pretinha, bate a pump. E a ruivinha, bate a pump. E a branquinha, bate a pump. Pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa, pampa. Baza, fi. Bum bum bate a papa.